Santo é o Senhor, aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Aleluia, por tudo que tu és. Aleluia, nós te louvamos, Senhor, por estar reunidos aqui neste lugar, ó Deus. Aleluia, venha falando conosco, ó Deus, nessa noite. Aleluia, abra o seu coração na presença do Senhor, aleluia, pois Ele está aqui, aleluia, Ele está aqui para nos abençoar, aleluia. Deus que era, é e que virá. Fez morada em mim, retomando o seu lugar. Aleluia, Santo Senhor. Teu amor não caberia aqui, pois o tempo não define a ti, porque tu és Deus, tu és Deus. Céus e terra um dia vão passar, tua palavra permanecerá, porque tu és Deus, tu és Deus. Aleluia, só tu és Deus, Senhor. Aleluia. Deus que era, é e que virá. Fez morada em mim todo o seu amor. Fez morada em mim e tomando o seu lugar. Teu amor não caberia aqui, pois o tempo não define a ti, porque tu és Deus, tu és Deus. Céus e terra um dia vão passar, tua palavra permanecerá, porque tu és Deus, tu és Deus. Deus Altíssimo, o Senhor. tua palavra permanecerá, porque tu és Deus, tu és Deus. Aplauda esse Deus, aleluia, aleluia. Clama a ti, me responderás. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós confiamos em Ti, Senhor, como diz esse louvor, amém? É nele que nós confiamos. A palavra de Deus diz no Salmo 121: elevo meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quero te dizer para você nessa noite que o nosso socorro, ele vem do Senhor, amém? O nosso socorro é o Senhor, e ele está aqui neste lugar nessa noite, amém? Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. O Senhor é nosso socorro, é para onde nós elevamos os nossos olhos, para o alto, de lá que vem o nosso socorro, amém? Então nessa noite eu quero que você coloque a sua vida na presença de Deus, coloque as tuas necessidades na presença dEle, porque é do alto que vai vir o nosso socorro, e Ele já está neste lugar, porque a palavra de Deus diz que onde tiver dois ou três reunidos no nome dEle, ali Ele estará, amém? Então, se desligue-se do mundo lá fora, esqueça do feriado, e conecte somente na presença do Espírito Santo. Abra o teu coração para aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas nessa noite, amém? Quero chamar o nosso irmão Rafael, que vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Obrigado, time. Permanecer de pé mais um momento, enquanto a igreja ora pelo nosso irmão, amém? Levanta tuas mãos para cima neste momento. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos por tua presença neste lugar, Espírito Santo, e dizemos que és bem-vindo aqui. És bem-vindo, Espírito Santo, que os céus venham se abrir e a Tua glória venha descer neste lugar. Pai Santo, usa a vida do Teu Filho essa noite, Senhor, como fonte de bênção. Senhor, que não seja mais Ele, mas seja o Teu Espírito Santo, falando através da vida dEle, Senhor. Nós entregamos tudo na Tua presença, Espírito Santo, e nós Te agradecemos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor, a Ti toda a adoração nessa noite. Em nome de Jesus, tu és bem-vindo, Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Obrigado, podemos sentar. Obrigado. Puxa, é tão legal estar aqui mais uma vez. Obrigado, pastor. Jesus nos ensinou muitas coisas, né? E ele foi... desde o início do seu ministério, eu creio desde o início da sua vida, mas o que nós conhecemos da vida de Jesus é principalmente o seu ministério, que durou 3 anos. E ele, até o último dia, foi nos trazendo ensinamentos preciosos, preciosos para nós. E na última noite, uma noite como essa, uma quinta-feira, provavelmente, né? Porque na sexta-feira ele foi... levado a julgamento, foi crucificado, ele morreu na cruz. Então, é possível que cerca de 2000 anos atrás, num momento exatamente como esse, ele estivesse reunido com seus discípulos, ceando, ensinando, partilhando do pão. Nós ceamos domingo, né? Celebramos a ceia em que nós partilhamos do pão, nós partilhamos do sangue, da vida, da saúde, do corpo, da redenção. E foi numa noite como essa, e Jesus, numa noite como essa, nos trouxe alguns ensinamentos ainda que nós vamos relembrar essa noite. Eu convido todos então a assistirem um vídeo comigo, para que nós possamos iniciar. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. O meu trabalho é bem intenso, então muito... Pode perder o ano, pode perder tudo, mas não pode perder pro Corinthians. Ultimamente, o Corinthians, mesmo com um investimento bem inferior ao do Palmeiras, é um time muito superior. Eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente. O meu trabalho é bem intenso, então muitas vezes eu não consigo, assim, dedicar. E daí eu cuido de todas as coisas na casa dela, cuido da Isabela também, né, que é a filha dela. A maneira com que eu me visto, ela dá credibilidade para o que eu faço. Nossa, ter que usar terno e gravata, não é muito minha vibe, não. E a nossa democracia, a nossa liberdade, tá indo embora. Eu sou o líder da resistência, Eu tenho o direito e o dever de gritar para todo mundo ouvir. Nessa polarização, eu defendo o lado da direita, mas eu já percebi o comportamento estranho das pessoas pela minha presença, entendeu? Pelo fato de ser um pouco mais diferente. É claro que na minha infância era tudo muito diferente. Porém, as pessoas mudam com o tempo, seus gostos, suas preferências. Para mim é muito importante eu manter essa rotina de treino, porque eu sinto um bem-estar muito grande quando eu me exercito. Às vezes, por exemplo, faço alguns exageros, aí eu já sei que eu tenho que moderar depois, né? Falei mal. Prazer, Kaique. Ai, não sei. Nem vai chorar, velho. Pra mim foi bem emocionante, assim. Essa pessoa que salva minha vida, minha mãe, que sabe. O aconchego desse abraço me lembrou um pouco do meu pai. Um abraço de pé. Aleluia, aleluia. Tem uma frase ali que é interessante. Quando a gente fecha os olhos para o mundo, a gente consegue enxergar a natureza espiritual, a natureza divina que cada um de nós tem. No escuro a gente enxerga o outro mais humano, mas na verdade é isso. Quando a gente fecha os olhos para o mundo, essa escuridão que os olhos naturais passam a contemplar dentro de nós, né? É a luz que nos permite enxergar o espírito, a natureza espiritual e o amor que está depositado em cada um do outro, a essência que cada um de nós tem. E olha a lição que Jesus nos trouxe, uma lição de humildade. Ele, o mestre, se põe humilde para os pés. A lavagem dos pés, ou a lavação dos pés, para os hebreus, quando chegavam no lugar, simbolizava a limpeza, né? A purificação. Assim é também o batismo. É uma cerimônia de limpeza, de purificação. E para os judeus, né? Para Jesus, para os cristãos, o batismo passou a simbolizar não apenas uma purificação, mas o renascer de um espírito, de uma natureza espiritual nova. Eu queria convidar todos a virem comigo lá para o livro de João, o capítulo 13, a partir do verso 4. Nós vamos transitar um pouco aqui rapidamente. Já está lá? Vamos lá então. Levantou-se da ceia, esse Jesus, né? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, se amarrou com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. E aí Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Não tens parte comigo. Se Jesus não nos purifica, nós não fazemos parte dele. Nós não permitimos que ele nos sirva, que ele nos purifique, que o amor dele chegue a nós. Nós não temos parte com ele, são palavras dele. Não temos como o amor dele operar em nós, nós não permitimos que ele opere em nós. Quantas vezes a gente tem dificuldade de receber um carinho, de receber uma atenção, de receber um favor? A gente tem muitas vezes nisso, né? Porque a gente procura vencer, ganhar, merecer isso, né? E Jesus veio nos oferecer o que nós não podemos receber por mérito. Nós não podemos conquistar isso com mérito, com mérito, com algo que nós tenhamos feito. Esse gesto de lavar os pés nos fala de algo muito interessante. No Evangelho de João, João diz que a graça e verdade vieram por meio de Jesus. Até no original nem está escrito vieram, é graça e verdade veio por meio de Jesus. E veio porque João entendia que graça e verdade eram uma única coisa. Era um único elemento, era uma única pessoa. Graça e verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. A graça não tem dificuldade em se inclinar. A graça se inclina para lavar os nossos pés, para nos santificar, para nos purificar. E é isso, dentre as muitas coisas que esse lava-pés significa, simboliza, essa é uma delas. Essa purificação, esse derramar de amor sobre nós, que nos purifica, que nos também unge para a caminhada. O lavar dos pés também significa essa unção que é derramada sobre nós, essa santificação, essa purificação, para que nós caminhemos em luz, em certeza, em tranquilidade, em harmonia e em Jesus. Jesus diz que aqueles que guardarem suas palavras estarão nele e ele estará em nós. A graça não tem dificuldade em se inclinar. Isso é uma lição que nós aprendemos de Jesus. A experiência do lavar os pés nos mostra, então, quão frágeis são todas as nossas conveniências sociais. A gente viu tantas coisas aí, paixões clubísticas, né? Tivemos aqui um corintiano e um palmeirense que, quando fecharam os olhos para o mundo, lavaram-se um ao outro e puderam entender, contemplar a natureza espiritual, a natureza de vida divina que cada um deles tem. E ontem nós tivemos uma oportunidade dessa aqui no estado, né? Um Grenal forte, que é sempre acirra, paixões. No final, tudo se resume a uma camiseta clubística. O ativismo no trabalho também. Tivemos uma mãe com a secretária doméstica, a sua empregada doméstica. A mãe que trabalha o tempo inteiro, não tem tempo nem para cuidar dos filhos. E quem cuida é a empregada, né? No filme, no vídeo ali, isso mostrou também. E muitas vezes, talvez, não tem tempo também de agradecer ao trabalho da empregada, que cuida dos filhos, que cuida daquilo que é precioso para ela. Jesus se derrama sobre cada uma dessas pessoas, sobre cada uma dessas conveniências, e ultrapassa isso, mostrando que nós todos somos um nele. E assim nós vamos, né? Com as pessoas que muito trabalham, com as pessoas que têm essas paixões tão acirradas, as convenções, as convicções políticas tão fortes também, que nos dividem hoje enquanto país, né? Convicções, inclusive religiosas, né? católicos, evangélicos, muçulmanos e todos os outros tipos de convicções religiosas que dividem as pessoas. Essa experiência do lava-pés é uma experiência em que Jesus, se pondo humilde, ele demonstra no caráter de cada um dos discípulos que ele lavou os pés, de quem ele lavou os pés, Pedro, mais turrão, Tomé, que era o cara mais cético, Judas, que foi aquele que o traiu, né? Nessa mesma ceia, nesse mesmo momento aí, depois de ter lavado os pés de Judas, ele disse, eu não vou olhar para ninguém aqui, ele disse, vai e faz o que tem de fazer. Judas foi cumprir aquilo, foi cumprir a entrega de Jesus, porque já havia esse plano no mundo espiritual pronto, e a palavra diz que o próprio diabo entrou em Judas. Jesus sabia disso, mas ele mesmo assim ele lavou os pés de Judas, ele se pôs humilde diante de Judas. Ele mostra que aquele que é maior, ele serve. E essa é uma das grandes lições. E esse vídeo nos chama a atenção para isso. Não há nenhum tipo de convenção social, não há nada que nós tenhamos nesse mundo que supere esse amor que a humildade de Jesus vem nos entregar. Não há nada que supere isso. Então a graça se inclina. A graça nos enche de tanto poder, e um poder definido em amor, é o amor pelo outro, é o querer bem pelo outro, e se inclina para iluminar, para lavar os pés. É realmente uma obra e uma ação muito simbólica, de demonstração de amor, e quando recebemos desse amor, nós passamos a fazer parte de Jesus, ou como diz a palavra, passamos a ter parte com ele. Se Jesus não nos lavar, nós não teremos parte com ele. Quem é que tem parte aqui com Jesus? Quem é que tem os pés lavados aqui por Jesus? Todos nós temos os pés lavados por Jesus. E o que é deixar pés lavados? É chegar num lugar, não importando como nós estamos. Não lavei os pés hoje, eu vou vindo da roça com os pés sujos. Eu entrego os meus pés como estão. Com unhas cortadas, feitos ou não feitos, não importa. Como estão meus sapatos, minhas meias furadas, eu me dispo, tiro as minhas vestes, né, dos pés e entrego para Jesus lavar, remover de mim essas crostas mundanas e nos encher da sua luz, do seu amor. Quantos de nós temos essa disponibilidade de receber o amor de Jesus? Nem sempre isso acontece. Porque esse mundo, ele nos chama a um propósito de mérito. Em tudo nós temos que merecer, temos que conquistar, temos que ser os melhores. E não é isso que Jesus vem nos ensinar. Ele vem nos ensinar que aquilo que ele tem a nos dar é tão mais forte, tão maior, tão mais poderoso, e é algo que nós não conseguimos merecer, conquistar. É algo que ele conquistou e nos entregou. Nós lemos o Evangelho de João, e é muito legal o Evangelho de João, porque ele diz, ele, dentre todos os evangelhos, ele é o único que se descreve, ele, o autor, João, se descreve como discípulo amado. Só ele se descreve assim. Vai lá em Mateus, vai em Lucas, vai em Marcos. Então tem o seu público específico, mas nenhum deles refere a João ou a si mesmo, né? Mateus, que era publicano, não refere a si mesmo como discípulo amado. Marcos, não. Lucas nem foi discípulo presente aqui de Jesus, mas também não fala isso. João sim. João é o único dos discípulos que refere-se a si mesmo como discípulo amado. Ou seja, João entendeu que ele era amado por Jesus. Todos eram amados de igual forma. Não havia preferência. Não havia preferência. Mas João reconheceu isso. E ele diz, toda vez que ele se refere, que ele refere Jesus e João, né, essa dupla diz Jesus, o mestre, e fala do discípulo amado. E ele se gabava disso. Eu sou o discípulo amado de Jesus. Eu sou o discípulo amado de Jesus, a ponto de, sempre Pedro, né? A ponto de Pedro sentir inveja algumas vezes e perguntar para outros, para outras pessoas, dizer, quem é que vai ser o traidor, né? O Jesus anuncia o traidor, e aí Pedro pergunta para João, quem é que vai ser, já que tu é o amado, quem é que é o traidor, né? Já que eu não sou, né? Já que eu não sou. Mas olha só, Pedro, nessa mesma noite, nessa mesma ceia, Pedro se gabou do amor, do seu amor por Jesus, né? Jesus disse, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Eu não, mestre, jamais te negarei, irei contigo onde fores, morreria por ti. Antes do galo cantar a 3ª vez, tu vais me negar. Pedro se gabava do seu amor por Jesus. E antes do galo cantar a 3ª vez, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Né? Já João, como a gente viu aqui, fazia o contrário. Ele se gabava do amor de Jesus por ele. Eu sou o discípulo amado de Jesus. E João, de todos os discípulos, foi o único que esteve com as mulheres aos pés da cruz. Acompanhou todo aquele processo de dor, de dilaceramento do corpo de Jesus, de tortura. E lá em João 19, a gente vai ver que esse acompanhamento, João 19, 26 e 27, Jesus, vendo sua mãe junto a ela, Jesus vendo sua mãe e junto a ela, o discípulo amado, quem é o discípulo amado? João, né? Disse, mulher, eis aí o teu filho. Jesus já não se referia a si mesmo como filho de Maria, né? Eis aí o teu filho, João. E depois disse ao discípulo, a João, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa, levou para casa Maria. Jesus, a quem João, a quem Jesus amava, e ele se gabava, diz, comissionou o próprio João, ou seja, deu uma incumbência, João, leva a minha mãe, que passa a ser a tua mãe agora, e toma conta, cuida dela. Ele foi comissionado. Quando a gente se gaba, quando a gente recebe esse amor de Jesus, a gente é por ele empoderado, a gente vai enfrentar as mais diversas e tristes, às vezes excruciantes situações, difíceis mesmo até de se ver, e nós vamos vencê-las. E nós vamos ser empoderados nela. Vamos ser empoderados para que ela seja vencida e para que nós ainda tenhamos comissões de Jesus. Cuidar de coisas importantes para Jesus. Aquela que trouxe Jesus ao mundo, ou seja, aquela que serviu de mãe física, mãe natural a Jesus, foi cuidada, foi entregue por Jesus a João. João se gabava, João recebeu, entendeu que ele era o discípulo amado. O lava-pés nos propõe isso, que nós recebamos, entendamos que nós somos discípulos amados de Jesus. Quantos são discípulos amados de Jesus? Quantos são aqui discípulos amados de Jesus? Meu irmão, levanta tua mão e realmente declara isso, recebe isso no teu coração essa noite. Tu é filho amado de Jesus e o amor dele vai te empoderar, ele te empodera para que tu enfrente as mais difíceis situações na tua vida e vença, porque ele está contigo lá em espírito e o Espírito Santo junto com ele, junto contigo. Passando essas situações e fazendo com que tu venças, supere isso, transforme toda a circunstância. Tu é discípulo amado, tu és amado. Tu pode dizer, pode, como está escrito lá no Evangelho de Mateus, no início, quando Jesus é ungido pelo Espírito Santo, quando ele recebe o batismo e vem sobre ele o Espírito Santo, e Deus do céu fala: este é meu filho em quem se compraz o meu coração. Hoje nós podemos falar também, repetir essa mesma frase: eu sou filho amado, eu sou filho amado em quem se compraz o coração do Pai. Nós somos essa pessoa, nós somos, cada um de nós aqui, cada um de nós. João entendeu isso e nos ensina e nos mostra isso. Nós, permitindo que Jesus nos lave os pés, nós recebemos do seu amor e nós recebemos dele coisas importantes para cuidar. Irmãos importantes, coisas importantes, ministérios que são importantes. Todo ministério é importante, mas são preciosidades que ele entrega às nossas mãos com poder para que nós cuidemos, para que nós cuidemos dessas coisas. Nós somos discípulos amados de Jesus. E nós reproduzimos esse lava-pés cada vez que a gente declara isso. E a gente recebe esse amor, esse poder, para também nos inclinarmos sobre os nossos irmãos. A gente viu aqui, quando a gente fecha os olhos para o mundo, a gente enxerga a natureza espiritual dos nossos irmãos. A gente enxerga a natureza espiritual dos nossos irmãos. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz o seguinte, ali no versículo, eu não anotei o capítulo aqui, mas projeta ali, Léo. 2 Coríntios 14, 13, se não me engano. Vamos lá? É isso? 12, 7, perdão, vamos lá. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Mensageiro de Satanás, esse é o espinho na carne. Onde Paulo ia, ele era um imã de problema. As pessoas apedrejavam ele, viviam contrapondo todas as pregações, ele não deixava ele pregar, ele ficava doente, não curavam, não cuidavam. Onde ele ia, ele atraía problema. Esse é o espinho na carne. Esse era o espinho na carne. E ele diz assim: por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Afastasse quem? O espinho na carne. Então, o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, ou seja, Jesus te basta. Esse que eu mandei para você, Jesus te basta, porque ele é poder e ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, nós temos sim reconhecer nossas fraquezas, porque diante de Deus é isso que nós somos fracos. Permitamos que Deus, que Jesus nos lave os pés, reconheçamos as nossas fraquezas, recebamos desse amor dele e assim nós sejamos empoderados. Recebe esse poder, recebe esse poder, permite que Deus os pés, ilumine os teus caminhos, unge os teus caminhos, te mostre quais são os destinos, te reconhece fraco, baixa a guarda diante de Jesus e ele te empodera. Mas me gloriarei nas fraquezas. O que João fazia, ele se gloriava nas suas fraquezas e recebia do amor, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E pelo que sinto por prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Aqui ele descreve quais são os espinhos na carne. Alguns falam de doença, Deus nunca mandou doença. Eram as perseguições, as injúrias, as necessidades, as angústias, pelo amor de Cristo. E aí ele finaliza lá no verso 10, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Por isso, Adriano, nós estamos em oração pela Silvana, e ela não precisa se demonstrar forte, ela não precisa. Ela tem que render, ela pode se render, reconhecendo a fraqueza. reconhecendo a fraqueza. E aí ela vai forte. Esse amor de Jesus que está nela vai empoderar de tal forma. Porque ela vai abrir mão dos seus próprios recursos. Ela pode sim mostrar aos filhos, ao esposo, ou a quem convive com ela, que ela é fraca. Mas em quem? Em Jesus ela é forte. Ela vai enfrentar essa bactéria, essa super não sei o que aí. Quem é tu, grande monte, diante de Zorobabel? Vai cair, vai vir uma campina. E tu vai passar, ela vai passar pelo vale e vai subir ao alto dos montes. E Jesus vai conduzir ela nisso. Então todos esses espaços de tribulação serão percorridos com esse poder, com esse descanso, com essa tranquilidade. Porque nós estamos com os pés lavados. Assim vai ser, Kátia. Assim é contigo, Kátia. No momento de tribulação é difícil, é complicado entender, não precisa. Não precisa buscar esse entendimento, nem buscar justificação. Porque os pés lavados te empoderam. A tua fraqueza confessada em Jesus te empodera. E isso te faz vencer. Isso te faz vencer. E muito antes do que aquilo que tu imagina, esse deserto está percorrido completamente. E a restituição vai ser muito maior. Não fala em números, em pessoas, não, mas em qualidade. Jesus nos devolve muito mais do que aquilo que a gente perdeu. Aquilo que foi, foi. Aqueles que foram já estão com eles. Já estão com Jesus. Já estão com eles, estão sendo cuidados. Então, permanece em nós essa batalha e entregar as nossas forças para que Ele opere e nos faça vencer, e nos faça vencer, e nos faça vencer. E cada confissão que a gente faz, a gente homologa a vontade dEle sobre as nossas vidas e nos faz caminhar, vencer, e nada nos faz parar, nada nos faz parar. E assim é contigo, Kátia. E essa é uma realidade que já te pertence. Ela já te pertence porque os teus pés são lavados. Os teus pés são lavados. O amor de Jesus é derramado sobre ti e tu é vencedora. E tu é vencedora. E cada um de nós aqui, irmãos, a gente pode confessar, a gente deve. E problemas de doença, ou dificuldades com saúde, financeiras, não importa o quê. Não importa o quê. Se o nosso relacionamento, nosso casamento, relacionamento com pais, tragamos Jesus para o centro deles, que tudo vai se organizar. Já viram aquela coisa de limalha de ferro, quando é espalhada em cima de uma folha? Tu bota o ímã embaixo daquela folha e aquilo se organiza de uma forma linda. É isso que Jesus faz. É uma figura tosca até para descrever isso. Mas Jesus organiza a nossa vida. E em paz nós seguimos. A palavra nos fala em todo momento. Não andemos em ansiedade. As ansiedades, as angústias nos afrontam. Mas a gente não pode caminhar dali até lá levando ansiedade. Se a ansiedade me atacou ali, eu ali entrego. Pai, vem, leva isso de mim. Porque eu não quero, não posso, não consigo caminhar, continuar minha vida com isso. E Jesus veio nos trazer vida e vida em abundância, vida azul, a vida espiritual, que nos enche de graça, de amor, de alegria, de paz, de tranquilidade, de descanso, de abundância. E nós não podemos jogar fora essa obra. Se na quinta-feira nós estamos nos preparando para celebrar a Páscoa, nós podemos já celebrar hoje à noite aquilo que Jesus fez. Daqui a pouco, se nós nos transportarmos no tempo, para o tempo de Jesus, para a época de Jesus, daqui a pouco Jesus vai ser preso. Já sei antes, Judas já foi, daqui a pouco Jesus vai ser preso. E daqui a pouco começam as torturas, e cada uma dessas nossas tribulações de hoje já foi vencida lá. Então não há motivo, não há por que nós voltarmos a trazê-las para cá e vivermos ela de novo. Se ela já está vencida. Entreguemos isso. Entreguemos isso. Confessemos como João que somos amados. Deixemos Jesus lavar os nossos pés. Porque isso nos empodera. Isso nos empodera. Não há necessidade que nós continuemos a viver em tribulação. E nós honramos Jesus quando recebemos o seu cuidado e amor. Nós honramos Jesus, nós deixamos Jesus ser Deus. Jesus é Deus. Nós permitimos que Ele seja Deus em nossa vida. Jesus na casa de Lázaro foi tão cuidado por Marta que em determinado momento Jesus, pô, não chama a atenção da minha irmã aqui, que ela não faz nada, estou só eu cuidando de ti. Marta, Marta, e a gente ouve isso tanto, né? Porque andas tão atribulado. Cuida de tantas coisas, está interessado em tantas coisas. Mas naquilo que é importante, Maria se dedicou mais, ou se dedicou inteiramente. Essa é a melhor parte, isso não será tirado dela. O que fez Maria? Deixou Jesus ser Deus na vida dela. Jesus e Yeshua ser a salvação na vida dela. É isso que essa palavra vem nos propor. Nunca, se eu não te lavar, de novo, né? Lá em João 13, 8. Se não te lavar, não tens parte comigo. A minha salvação, eu, Jesus e Yeshua, sou salvação e estou contigo. Se tu receberes o meu amor, ele está aqui disponível. Eu me ponho humilde diante de ti. Mais adiante ele vai dizer que eu sou o Senhor, e tu dizes certo, sou o Senhor, sou o Mestre. Mas recebe então esse ensinamento de mim. Recebe esse ensinamento. Recebe esse amor. Permite que eu lave os teus pés. E lavando os teus pés, te empodere com o meu amor. Com o amor dele, porque o amor dele é o que nos completa. É o que nos traz a abundância, que nos torna pleno. Não é como o mundo que nos dá dinheiro, mas nos dá preocupação para que nós administremos o dinheiro. Ele é suficiência plena em todo momento, que se renova cada dia em nossas mesas, em nossas contas bancárias, no nosso corpo em saúde, em nossos ministérios. Ele está conosco em todo momento. E esse é o amor expresso e manifestado em todas as áreas das nossas vidas. Em todas as áreas. Esse é o convite de Jesus. E eu creio que nós vamos para essa Páscoa, que é a mais importante data do cristão, em que a gente celebra essa obra perfeita, em que a gente celebra essa possibilidade. Ou melhor, nas nossas vidas nós temos hoje já a realidade, possibilidade de quem ainda não conhece Jesus. Jesus veio na Páscoa, vencendo a morte, ele abriu novamente a porta, abriu novamente os céus para que tenhamos comunhão com Deus. E é isso que a gente celebra. E eu creio que nós vamos levar, todos nós que estamos aqui, vamos levar isso para casa hoje, permitindo que Deus lave os nossos pés, como Jesus fez com os apóstolos. Não há convenções, não há nada que Jesus não alcance. Nada que no mundo nós tenhamos, que Jesus não possa, com a sua humildade, lavar os nossos pés e assim nos empoderar, para que nós passemos a enxergar cada um de nós, cada um dos nossos irmãos, e a nós mesmos, como seus filhos amados. Confessemos com João. Confessemos com João. Eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Em mim o coração do Pai se compraz. Em mim o coração do Pai se compraz. Eu quero convidar vocês a se levantarem. Nós podemos ter um momento de oração. Pai, te agradeço porque a tua palavra foi ministrada. A tua palavra foi derramada sobre o coração dos teus filhos. E assim como um bálsamo, eu creio, Pai, que ela veio aliviar muitas feridas, muitas dores. Mas também creio, Pai, que mais do que como um bálsamo, ela veio como a cura de dores, Pai. Ela veio como aquele que liberta de grilhões, Pai. Pois nós não estamos mais acorrentados em nenhuma culpa. Nós não estamos mais, Pai, sujeitos a enfermidades. Não estamos mais sujeitos a maldições familiares, Pai. Nós estamos sujeitos apenas ao Teu Espírito de vida. Pois a Tua palavra nos afirma que para a vida o Teu Espírito nos resgatou da lei do pecado e da morte. Nós não estamos mais nesse local espiritual sujeito a pecado e morte, Pai. Nós somos Teus filhos, filhos amados em quem o Teu coração se compraz. E somos chamados a viver essa vida plena, abundante, Pai. Fala, continua falando com a Tua igreja, com cada um dos Teus filhos que estão aqui, Pai. E com todos aqueles que não estão aqui, mas são alcançados pelos que estão aqui, Pai. Representados em cada família, pelos que estão aqui, Senhor. E que nós possamos derramar mais desse Teu amor sobre os nossos irmãos, Senhor. Para que a Tua mensagem, a Tua palavra seja espalhada por esse lugar, por esse tempo, Senhor. E nós queremos mais e mais ser empoderados pelo Teu amor, sendo lavados pela água da Tua palavra todo dia, Senhor, a fim de que os nossos caminhos sejam iluminados. São caminhos que, embora percorridos no mundo, Senhor, são traçados no Teu plano espiritual, no Teu coração, que nos guia para a vitória, nos guia para a plenitude, nos guia para a abundância do Teu amor, do Teu Espírito. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu fizeste essa noite. Nós queremos em cura, em liberdade, em quebra de grilhões, Pai. E que nós vamos sair daqui transformados pela ação do Teu Espírito, que continua operando nós em todo o momento. Obrigado, Pai, por nos curar. Obrigado, Pai, por nos libertar. Obrigado, Pai, por nos tornar ricos em Ti. Obrigado, Pai, pela Tua obra perfeita, conforme é a Tua vontade, boa e agradável sobre as nossas vidas. Irmão, se Tu recebe, dá um glória a Deus aí, aplauda esse Pai maravilhoso, de graça, de amor. Aleluia. Obrigado, irmãs. Vamos agora, nesse momento, passar ao nosso momento em que vamos servir a obra do Senhor com as nossas ofertas, nossos dízimos. Aquele sentir no seu coração de fazer isso, Pai, faça com, irmão, faça com entendimento. Nós vimos essa semana um templo de pedra pegar fogo lá em Paris, né, a Catedral de Notre Dame. A muitos chocou, a muitos de nós, inclusive, né? Nós lá em casa, embora nunca tenhamos ido a Paris, nós temos aquele local como que uma familiaridade, porque assistimos muitas vezes aquele desenho Corcunda de Notre Dame, né, com as nossas pequenas, quando eram pequenas. Então, realmente chocou a muitos. E houve muita discussão a respeito do levantamento de fundos financeiros, né, para a reconstrução daquilo que foi destruído. E muitas críticas àqueles que fizeram. Mas a palavra diz que Deus é abundante em todas as coisas. E nós não devemos detestar o dinheiro, odiar o dinheiro, odiar aquelas pessoas que têm dinheiro. Nós devemos abençoar as riquezas do mundo, porque elas estão a serviço da obra, estão a serviço de nós, de cada um de nós, estão a nosso serviço. Toda vez que a gente lança uma palavra de, eu vou usar esse termo, ódio, mas uma palavra que não é uma palavra de desgosto, cada vez que nós lançamos uma palavra de desgosto sobre finanças e o que se faz com finanças, nós estamos, na verdade, amaldiçoando a riqueza sobre as nossas vidas, estamos cortando esse vínculo, esse elo que também nos pertence e que também está destinado a se multiplicar, mas a gente bloqueia isso cada vez que a gente faz. Então, que cada um tenha no seu coração o intento de Deus, o intento do Pai para derramar a sua riqueza material na obra em que quiser, na obra que quiser. Seja para a reconstrução de um templo, e se isso levar muitos mais a buscarem a Deus, glória, glória, seja isso, não critiquemos. Façamos as nossas ofertas e aquilo e a administração do nosso dinheiro, aquilo que o Pai nos dá, com sabedoria, buscando a ação do Espírito em nós. E isso que vamos fazer agora, aqueles que têm no coração de fazer isso, faça um entendimento, derrama aqui para que não... Não para que o pastor seja remunerado ou a igreja cresça, mas para que a obra se expanda, para que haja sempre uma porta aberta, a fim de que a palavra da graça, como essa que foi ministrada hoje, continue a ser ministrada e alcance a muitos outros irmãos. Irmão, essa é uma harmonia que se cria. Deus derrama sobre nós, nós transbordamos sobre muitas e muitas obras, entre elas as obras da igreja, e mais e mais e mais e mais se opera, mais e mais se multiplica na nossa vida. Então levanta a tua oferta, aqueles que têm, aqueles que não têm, mas têm no coração o seu desejo de fazer isso, para que nós possamos orar pedindo: Pai, abençoa a intenção de cada filho teu, que te devolve nesse momento o dízimo, Pai, mas que eu também oferta na tua obra. Prospera infinitamente mais, Senhor, do que aquilo que está sendo depositado, pois nós sabemos que toda a riqueza é tua, o ouro, a prata, a ti, tudo pertence, Pai. Tu nos dás e também a sabedoria do teu Espírito para que a administração seja plena, seja abundante e nada nos falte, Senhor. A tua benignidade, a tua bondade se renova em nossas vidas em todo momento e também nesse campo financeiro. E assim nós cremos, Pai, que a tua obra é manifesta nas nossas vidas para que a muitos e muitos e muitos mais alcance. Pai, sejam a mesa, sejam os bolsos, sejam os lagares de cada filho teu aqui, cada família representada aqui essa noite, Senhor. Fartos, fartos do teu amor, fartos da tua glória e da manifestação disso, Pai, nas nossas vidas financeiras. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu fizeste. Glória a ti, Deus, Pai. Amém. Vocês podem trazer isso. Glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom. Então, a palavra ficou bem clara, é teu amor, a graça de Deus. Não interessa do jeito que nós estamos, não interessa onde nós sujamos os nossos pés. Jesus, ele veio para isso, para lavar os nossos pés, para lavar a nossa sujeira. E tudo já está pronto, tudo ele já fez naquela cruz, amém? Basta apenas nós entregar para ele e deixar ele fazer a boa obra que ele começou em nossas vidas, amém? Então, palavra abençoada, palavra de graça, uma palavra bem clara, que tudo já está feito. Não interessa do jeito que nós chegamos, não interessa onde nós sujamos nossos pés. Deixa Jesus lavar nossos pés. Não interessa, ele não faz acepção de pessoa. Se é branco, se é preto, se é rico, se é pobre, ele está aqui para nos servir, amém? Então, quero passar nossos anúncios deste mês. Já tivemos a nossa ceia, já estamos então, já passando a metade do mês, né? E então agora dia 21 teremos aí o nosso culto de Páscoa, né? Às 19h30, né? Convide alguém, vai ser um culto especial, um culto um pouco diferenciado, bem mais louvores e uma palavra objetiva em cima do que é a Páscoa, né? Então convide alguém para estar junto conosco aí nesse domingo aí às 19h30. E dia 26 tem aí o início do nosso curso college, né? Então para todos aqueles que estão servindo, né? Todos aqueles que não entenderam ainda a mensagem da graça, aí vai ser explicado. Nosso irmão Rafael vai estar conduzindo esse curso. E você que tem interesse em fazer esse curso, entender um pouco mais da visão da graça, entender um pouco mais desse ministério, né? Ele está aberto a todos, né? Então vai começar às 20 horas, né? Na sexta-feira, dia 26. E logo depois a gente tem continuidade ali na nossa oração, né? Que ela não para, né? Então todas as sextas-feiras a gente está aqui nesse propósito de oração, intercessão. Tem lá os pedidos de oração na caixinha, qual a gente ora todas as sextas-feiras, né? Estamos ali, bota o seu pedido de oração e a gente vai estar clamando por aquilo que, por essas necessidades, né? Então, dia 27, no sábado, vai ter aqui esposas que oram, tá? É outro projeto da igreja, de toda a esposa está orando aqui pelo seu esposo, pelo seu marido, tá? E em seguida teremos outros projetos aí para envolver todo mundo, toda a igreja, né? Mas eu quero te dar um anúncio, então, que o dia 4 do 5, vamos ter aqui o nosso primeiro culto só para elas, né? Com a ministração da pastora Madalone, né? Do Ministério Avivar. Convide alguém para estar aqui, eu creio que vai ser uma noite de muitas bênçãos, uma palavra abençoada, uma noite qual o Espírito Santo tem preparado para este lugar, né? Vamos ter essa oportunidade que Deus tem nos dado de tá contemplando, né, esse primeiro culto só para elas, né? E domingo, dia 5, pastor Osvaldo, marido da Madalone, e ela ministrando o louvor, tá? Convide alguém, vai ser uma noite especial, uma noite abençoada, né? Que o Espírito Santo tem preparado para esse lugar. Eu creio que vai ser um mover muito grande no mundo espiritual, né? Vai ser algo que Deus tem preparado para esse lugar, vai ser um romper, né? Nessa cidade, nesse bairro, neste lugar. Todos verão a glória de Deus sobre este lugar, amém? Então todos estão convidados, convide alguém. Vai ser duas noites de muita bênção neste lugar, amém? E temos aí com bastante necessidade também, escuto, né? Você que sente no seu coração, que queira ajudar, que queira contribuir com alguma coisa, a gente está aberto, está disponível, né? Você que tem esse chamado no coração, amém? Então a gente tem grandes necessidades, a gente quer preparar esse ambiente bem aconchegante, bem bonito aqui, mas tudo tem custo, tudo tem gasto, né? Mas eu creio que todas as coisas o Senhor vai suprir em nome de Jesus, amém? Então tá aí a nossa agenda, nossos convites, né? Quero que você levante a sua mão para cima, vamos estar encerrando o nosso culto. Pai, eu abençoo cada vida que aqui está, Senhor. Também abençoamos, Pai, aqueles que estão viajando, Senhor, que o Senhor venha guardando, Senhor, livrando de todo mal, de toda investida de Satanás, de todo acidente, de todo vandalismo, Senhor. Toma a tua igreja, toma os teus filhos na tua presença, Pai. Que nós possamos ter aqui, Senhor, esse restante de semana abençoada, dirigida pelo teu Espírito Santo, Pai. E que neste domingo, Senhor, o qual celebramos a Páscoa, Pai, que nós possamos estar aqui como corpo, como família, unido no mesmo propósito, Pai. Eu abençoo a tua igreja, Senhor, eu abençoo esse ambiente, eu abençoo cada família, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos por tua palavra, por tuas bênçãos neste lugar. Em nome de Jesus, amém.